1173, decolado aos 40, sendo controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 1208, bom, 1173, obrigado. Controle Salvador, boa noite, bom dia, voo 1173. 1173, bom dia, contato radar, subatar o nível de voo 360 após 2000, voo direto Leda. Após 2000, direto Leda, voo 1173, subindo para 360. Motiva, dá presente? Mantenha a lei da guarda de coordenação. Guardando, 1173. Para o nível de voo 050-3866, correção, 3866, se tiver condições, está autorizado voar direto Duna e descer sem restrições para 2000 pés, altímetro no 04. Duna na proa, então, com 10-2000 com 14. Reporte estabilizado na final do procedimento ILS X-Ray, pista no 03866. Voo 1173, voo em Mátima. Mátima, 1173. Aceitando a guarda de cópia. Bruno, no 73, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 135, 1, 33, 25, gol 1, 1, 73, obrigado. Esse tango Saulo tá? Confirma aí, já saída por empresa. Papa Romeu, isso é o Catango, estou autorizado. Serra Bravo, direto, Delta, centena, decola 1-7, curva direita na saída coral. Após, prossegue Mápigo, Mike Alfa, Papa, Vitor Uniforme. Após, Mumas, Mike Uniforme, Mike Alfa, Serra e prossegue conforme rótulo, plano de voo. Controle Salvador, opera. 1208, aciona 5125, responde. No 25, transponder, apenas confirmando já o lado, Vitor McCallin. Poderia confirmar o Vitor Zabordo? Funcionamento de táxi da colagem, chamamento de Salvador, 11895, ajuste no 014. Bom dia. Tira chave táxi. uma milha do céu. Converso final dos procedimentos, eu chamo o todo Salvador, frequência 118.95. 1895 com bom serviço. Bom, Salvador, é o Stan 38 no meio, muito bom dia, tá passando o Stan, bastante trabalho. Stan 38 no meio, bom dia, autorizado posto de estrela 0, vento 130 graus, 07 nós, ajuste de altímetro na 0 no 4. Autorizado posto, Stan 38 no meio. O meu info Satão, gosto de metrô na 0 no 4, reporte ponto espera da Taxi Romeu. O IFA Fatão autorizado ingresso do colégio Pistola 7, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1 na 0 na 4, acabando com a postura de estrela de leite da Bojotan, que pousou na Pistola 0. Solo 3-8 no meio, autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 01 no Pátio 1. Alfa Juliette 01, Alfa 3-8 no meio. Meu isca é o escatão, o decolado 57, sendo controle de semana, frequência 20.80. Tá na 208, vou escutar pra frango, bom dia. Papá Romeu, Isca, Oscar Tango, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Coral, submantenha nível de voo 1900. Atenção 1900, via Coral, Isca, Oscar Tango. Alfa Puma? Puma, Mike Uniforme, Mike Alfa Sierra. Agora com a relação com Iriel, Papá Romeu, isso é escutando. Papá Romeu, o Isque Oscar Tango, autorizado Dindê. Cessna 3, 101, Nova Delta. Bom dia, da 3601. Autorização, convênio 3401, centro da Delta. São 3601, autorizado salvador para Congonhas, São Paulo, via peso 10, por base, peso 16, pósmo, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da Euleda Mótiva, da cola da pistola 0 com a primeira curva à direita. Transponder 5135, controle Salvador, operando a frequência 120.80. Seu 360 da Euleda Mótiva, escalada 10, curva direita, controle 1208, vida 360, apesar do 10 por base, apesar do 96 após na 360. Com 3601, só confirma o transponder? Com 35, né? Afirmo. Então 3601, o cotejamento está correndo, a posição 04, chave pronta. Vale. Autorizado Guarulhos, nível 360 nível, decola passando 0, curva direita, saída da Euleda Mótiva, e a coisa 10 Salvador. Autorizado do Operão 208, aciona 5134 no transponder. Correto, pronto, pushback, se não é. autorizado de Anton Taxi. Anton Taxi. Possível? Alvo Luiz Catango, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha no 00 e chame o controle e de Elos, frequência 120.1. Autorizado o táxi. 7-1, Taxway India, com espera de 0, chame 2, Salvador 1-1-8-9-5, ajuste o time, 0-1-4. Salvador, Golf, Golf, Golf. Prossiga. Bom dia, senhora. Golf, Golf, Golf se encontra na Rebata 14. Solicito autorização de reporte até a ponte de número 7. Autorizado, reporte eu tenho. Obrigado. Autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento no 30 graus, 089, ajuste o altímetro no 094. 161, decolada 32, chama o controle de salada na frequência no 20, decimal 80. 2080, Gol 1961, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1161, 1500 para o 360. 1161, contato radar na decolagem, via saída da El, submontanha nível de voo 360. Via da El para o 360, Gol 1161. Solo Salvador, azul alfa, Yankee Mike. Siga. Solicite o reboque do parte 3 para o parte 1, na posição 03. Autorizado, terceiro tá parte 3, após para ingresso parte 1, alfa, Yankee Mike. Alfa, Yankee Mike. Salvador, Ghost, Ghost, Ghost, só matar o reboque na ponte número 7 do parte principal. Gente, Ghost, Ghost, Ghost. Obrigado, bom dia. Com 1161, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25133, bom dia, volume 1. Bom dia, vovô. Tá, 3601, 951, 3040, ganhou. 3 horas tá assim, depois está acima 0, chama então em Salvador, 11895, ajuste no 014, então 3601. Ajustou 1895, 3601, pode ser. Salvador, as lojas de mais solicito o ingresso no pátio principal. Verônica. Alfa, o mais de 100. Sobral 089, ajuste de altímetro na 0 no pátio. Ajustou a lista com a lojas da 10, 3 metros de 9.